Super Modelão, o Arrasta Galera. Super Modelão é sucesso de crítica e de público. Eu me encaminhei assim. Para amar, é só ir nos braços. de uma vez. Estamos apresentando Super Modelão, a definição perfeita para seu divertimento. Super Modelão. Super Modelão. Super Modelão. Mais uma vez. Que sempre vai ser, sempre será o Arrasta Galera. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Show de aparelhagem está aqui, Super Modelão, o Arrasta Galera. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração,